deixa tão seguro. Tua voz conforta o meu coração. Teu amor por mim é muito mais que puro. Tua mão na minha mão, sinal de amor. Tudo em ti me lembra o Jesus menino. Sinto a tua mão também de mim cuidar. És a mãe do amor, mãe da ternura. Contigo sinto a força pra recomeçar. Teu olhar me deixa tão seguro. Tua voz conforta o meu coração. Teu amor por mim é muito mais que puro. Contigo sinto a força pra recomeçar. Mãe do amor, rainha da paz, luz do sol, orvalho da manhã. Eu te amo, mãe, pra onde eu for, eu sempre lembrarei teu olhar. Mãe do amor, rainha da paz, luz do sol, orvalho da manhã. Eu te amo, mãe, pra onde eu for, eu sempre lembrarei do teu olhar, pois te amo, mãe do amor, rainha da paz, luz do sol, orvalho da manhã. Pois te